agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, Brasil apaixonado, sejam bem-vindos ao nosso Encontro Central. Estou chegando, hoje é terça-feira, dia 10 de maio de 2016. Eu sou o Ailton Moreno, estou juntinho de você com mais um Encontro Central, dizendo que o amor transforma e faz bem ao coração e à alma. E aqui no nosso encontro, muitas músicas para enriquecer os corações apaixonados. Teremos também a nossa tradução. Juntinhos vamos viver os recadinhos apaixonados do coração. Eu e você, neste encontro maravilhoso de amor. Aumenta aí o volume do seu rádio. Nesta terça-feira, o amor está batendo a porta do seu coração. Você e o seu amor. Você e a sua paixão. Vocês apaixonados, eu tocando as mais belas canções para juntos vivermos 2 horas de amor e emoção aqui no nosso Encontro Central. Está no ar o programa mais apaixonante deste Brasil. Ninguém sabe o que eu sofri. I wanted to say. The angry words that came from nowhere without warning, that stole the moment and sent me away. And you standing there at the doorway, crying, and me wondering if I'd ever be back. I said I didn't come here to leave you, I didn't come here to lose, I didn't come here believing I would ever be away from you. I didn't come here to find out there's a weakness in my faith. I was brought here by the power of Estamos apresentando Encontro Central. Say that you are my love too.

And it feels like one of those nights. Well, there's a dream made between you and the room. Conversations important, though, so there soon. Dreaming about breakfast, then we're gonna have noon. It feels like one of those nights. And it feels like one of those nights. Anjo,

o coração batendo mais forte. Encontro Central. Hard to take courage in a world full of people. but I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors are beautiful like a rainbow. Estamos apresentando Encontro Central. Success. consigo encontrar nada que me faça sentir melhor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, só o sonho vivo na memória daquele tempo feliz, tempo que você me quis e me amou. Mas meu mundo não teve mais nenhum segundo sequer de paz. E nesse jogo eu perdi demais. Você me roubou um beijo, eu que fui para a prisão. O amor trocou a chave no seu coração. Who's gonna A felicidade está aqui no nosso Encontro Central, o seu programa de amor, o seu programa apaixonante. Vamos juntinhos vivendo esta terça-feira, eu e você. Depois do intervalo tem mais uma linda tradução aqui no nosso Encontro Central. Olá Brasil dos meus amores, estou voltando com mais um bloco aqui no nosso Encontro Central. Terça-feira, corações amando e se apaixonando. Agora sim, aquela nossa linda tradução aqui no nosso Encontro Central. Esta noite está bem clara. Enquanto ficamos aqui, deitados, há tantas coisas que eu quero te dizer. Eu sempre te amarei. Eu jamais te deixarei sozinha. Às vezes eu esqueço e digo coisas que eu poderia me arrepender. Me quebra o coração ver você chorando. Eu não quero te perder. Eu jamais poderia viver sozinho. Eu sou o homem que defenderá sua honra. Eu serei o herói com quem você sonha. Nós viveremos juntos, juntos para sempre, sabendo que fizemos de tudo para a glória do amor. Você me manterá erguido. Você me ajudará a vencer. Eu sempre sou forte quando você está ao meu lado. Eu sempre precisei de você. Eu não poderia viver sozinho. Eu sou o homem que defenderá sua honra. Eu serei o herói com quem você sonha. Nós viveremos juntos, juntos para sempre, sabendo que fizemos de tudo para a glória do amor. Como um cavaleiro em armadura brilhante, vindo de um passado distante, eu salvarei o dia bem na hora e levarei para um castelo bem longe daqui. Eu sou o homem que defenderá sua honra. Eu serei o herói com quem você sonha. Nós viveremos juntos, juntos para sempre, sabendo que fizemos de tudo para a glória do amor. Nós nós viveremos juntos. Juntos para sempre. Sabendo que fizemos de tudo para a glória do amor. Nós fizemos de tudo pelo amor. Nós fizemos de tudo pelo amor. Nós fizemos de tudo pelo amor. O amor está no ar. Apresentamos Encontro Central. What we need to survive together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Então tá combinado, é quase nada. É tudo somente sexo e amizade. Não tem nenhum engano nem mistério. É tudo só brincadeira e verdade. Podermos ver o mundo juntos, sermos dois e sermos muitos, nos sabermos sóis, sem estarmos sóis.

side of mountain to life beyond the elephant. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. What do you think you'll do then? I bet they shoot down your plane. Couple of vodka and tonics to set you on your feet again. Maybe you'll get a replacement. There's plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny, sniffing for fitness like you on the. You howl. Oh, you can't find me in your penthouse. I'm going back to my life. Back to the howling hole out in the woods. Hunting in the hole back to old. Oh, I finally decided on my future life. Beyond the elephant. Show

seem there's too much that time cannot erase. And you cried, I'd wipe away all of your tears. And you scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still Encontro Central, o programa que mexe com a sua sensibilidade. O lugar certo dos amores apaixonados. Chegamos ao final de mais uma edição. Um abraço forte, um beijo carinhoso do Ailton Moreno. Eu espero vocês aqui amanhã com mais um Encontro Central. Forte abraço e até lá.